Esperando o táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperador no zero, chame torre em 11895. QNH 10, 17, boa viagem. Controle de Salvador, autorizada posição, vou ir na Floripop, desce para nível 050, QNH 10117. Controle de Salvador, desce para o nível 050, QNH 10117, autorizado a chegada a Mari. Ah, bom serviço a todos. Foi, tá bom, foi na Prodica. Controle Salvador, boa noite. Oxenair 6224. Oxenair 6224, boa noite. Contato radar na decolagem. Vou para nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA. 6224, boa noite. 6224, está presente, foi PUCA. Boa PUCA, meu. Três, está presente com ele na proa de pelo, para 2000 pés, NH1097, autorizada, final do procedimento de LS Spray, resposta estabilizada. Station, M3 Zona 3. Quantas miliamperes de líquido? Enter Ocean M3 Zona 3. Após envio, vou ir na Flor de Duna. Minha 212, prossiga. Autorizado, Chané, 612, ponto T. Gente, o Chané, 613. Oceané 6224, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545, bom voo. Na 6212, desço para 3 mil pés, sem negar 1-0 na caixa. Minha 212, após desvio, voo em Duna. 62112, desça para 2000 pés, QNH 1010, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Número 2 para aproximação. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado ILS X-Ray. É 313, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 9. Corre, eu chamei a minha frente. Ó, 3, tá tirado, travado. Tá me dando agora. Visual com 1.400 metros, ó, 63 metros. Livre pouso, tá, mono zero, ó, chamei a minha frente. Estabilizar a volta da dor, Xané 6212. Xané 6212, complete a aproximação, champone 1 no 8, decimal 95. 295 a torre, Xané 6212, obrigado. Boa noite. Corre Salvador, muito boa noite. Xané 6212, na minha LS da 1-0. Sonho Hotel, chame 1-2-1-1. Diga! 1868, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 10116. Autorizado, condição, foi, a da presente foi na proa de Duna. Adado. É frio o tempo. 5 metros, 68. Pôs no 0, Xané 6212. No 3, Alfa Juliette, portão 4. Quer fazer uma pista, uma olhada? Uma olhada. 168, desça para 2000 pés. QNH 10116, autorizado a final do procedimento e LS X-Ray, reporte estabilizado. Chame 1212. 212, Alfa Juliette, portão 8. San 3126, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 1096, autorizado a chegada a mais. 3126, está presente, vou indo na proa de Duna, desça para 2 no pé, que legal, no 0196, está 3126. Estabilizado, voo 1868. Voo 1868, completa aproximação, chamo torre em 1 no 8.95. 1895, voo 1868. Positivo. Posso estabilizar. Estabilizando. 3126, complete a aproximação, chame torre, 118 decimal 9, por favor. 2395, Salvador, boa noite, da 31-920, estabilizado no X-Ray. Livre pouso, 1-0, da 31-920. Obrigado. Não, não é 6258, prossigo. Na 258, aciona a identificação e desça até o 060, chegada na área está autorizada. Puxa na 628. Voa 972. Aciona a identificação, desça para o 050, voa ITAPI. É 6258, controle. Na 6258, antiga. Descendo 972, desça para 2016, após envio voa Luna, está autorizado a LS.